não fala não pra mim não, bebê. Quem hoje quer beijar na boca aí? Quem é que hoje quer beijar na boca? Canta, vai! Ela vai na saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez a minha cabeça. Eu já tô vendo a cidade enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, comanda enchendo, os dedos tremendo. Pode filmar que é pipoco agora, viu? Já tô com medo de... Daqui até lá embaixo, Maranhão, meu São Luís, levanta a mãozinha e canta aí, vai, vai, vai, vai! Não vá! Por quê? Ei, cara! Nessa força que eu tô... Vocês que estão aí embaixo podem cantar com a gente também? Pode cantar? Então vai! Não fala não pra... Senão moro! Ô, trem! Fala que ainda sou o seu amor. Suíte 14, me ajuda, por favor. Tem que respeitar, isso é suíte 14. Pra aprender a galera vai fazer, ó. Mas eu falei, sensacional! Lá vai na saudade, beber os Danone, pra ver se há vontade de te ver. Só come de uma vez da minha cabeça, eu já tô vendo. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, comanda enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Ó, gigante! Simba! Não fala não pra... Senão eu morro de beber. Nessa fossa que eu tô não dá. E é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Eu tô comendo água, agita a mão. Oh, gostou! Arrocha, negona! Isso é suíte 14. Mas eu falei, sensacional!